A Rádio USP volta a apresentar Olhar Brasileiro. Produção e apresentação, Omar Jubran. De volta a este Olhar Brasileiro, que hoje volta seus olhos para Elomar Figueira Melo. Com seu estilo típico de tocar violão, muitas vezes alterando a afinação do instrumento, Elomar Figueira Melo criou certa fama no universo violeiro. Contudo, avesso à exposição na mídia para a divulgação de seu próprio trabalho, prefere a vida reclusa em sua fazenda, longe das grandes metrópoles e criando bodes. Lá na casa dos carneiros, onde os violeiros vão cantar louvando você. Em cantiga de amigo, cantando comigo, somente porque você é minha amiga. Mulher, luna nova do céu que já não me quer. Dezessete é minha conta, vem amiga e conta uma coisa linda pra mim. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Conta os fios dos teus cabelos, sonhos e anelos, conta-me se o amor não tem fim. Madre amiga é na casa dos carneiros, sete candinheiros iluminam a sala de amor. Sete violas em clamores, sete cantadores, são sete tiranas de amor para amiga. E até hoje não voltou. Oh, 17 é minha conta, vem amiga e conta uma coisa linda pra mim. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Pois na casa dos carneiros, violas e violeiros só vivem clamando assim, madre amiga. Tivemos na voz de Xangai, mais os violões de Vital Farias, Geraldo Azevedo e Elomar, da autoria de Elomar, Cantiga de Amigo. O estilo de Elomar denota a influência da música medieval, o que reflete o uso de linguagem diferenciada, baseada no falar da região da Caatinga. Porém, muitas vezes utiliza palavras eruditas e rebuscadas. Trecho, vou percurar uma terra pra eu poder trabalhar, para ver se deixo essa minha pobre terra velha descansar. Foi na monarca a primeira derrubada, Dernadinho então é pó, é seca, é tai de inchada. Das águas que vem, conforme não chora a mulher, eu volto se assim Deus quiser. Dá um aperto. Que tempão de Deus no sertão catingueiro. Vou dar o fora, só dando um pulo agora em São Paulo, Triângulo Mineiro. É duro moço esse mosqueiro na cozinha. Acorda tu e a cuia sem grão de farinha. A benção. Filoteus, te deixo entregue nas guardas de Deus. Não sei sai soda de vir, pai volta pras curvas do rio. Cerveja, não me resta mais crédito por fornecimento. Só eu caindo na mão do Vebrolino, mesmo a 10%. É duro moço retirar pra um trecho alheio, com a pele no osso e as almas no bolso do véio. Me espera, assunta vir. Sou um buzeiro nas beiras do rio. Com forma não chora mulher. Pai, volta se assim Deus quiser. Pai, volta pras curvas do Campo branco, minhas penas, ai que pena secou. Todo bem que nós tinha era chuva, era o amor. Não tem nada não, nós dois vai penando assim. Campo lindo, ai que tempo ruim. Tu sem chuva e a tristeza em mim. Peço a Deus, a meu Deus, grande Deus de Abraão, pra arrancar as penas do meu coração. Dessa terra seca de ânsia e aflição, todo bem é de Deus que vem. Quem tem bem, louva a Deus, seu bem. Quem não tem, pede a Deus que vem. Pela sombra do vale do rio Gavião, os rebanhos esperam trovoada chover. Não tem nada não, também no meu coração. Vou ter relâmpago e trovão, minha alma vai florescer. Quando amada e esperada trovoada chegar, e antes das quadras as marrã vão ter. Sei que ainda vou ver marrã pare sem querer, amanhã no amanhecer. Tardã, mas sei que vou ter, meu dia ainda vai nascer. E esse tempo da vinda tá perto de fim. Sete cascaroeiras contaram pra mim. Tatarena vai roda, vai botar fulô. Amarela de uma vez só, pra ela de uma vez só. Amarela de uma vez só, pra ela de uma vez só. Acabamos de ouvir da autoria de Elomar, na interpretação de Vidal França, Campo Branco. Antes, de Elomar com Dércio Marques, As Curvas do Rio. Josefina, sai cá fora e vem ver. Na discografia brasileira, não consta uma grande variedade nem um grande número de intérpretes para as composições de Elomar Figueira Melo. Mas os que têm o privilégio de interpretá-lo, o fazem preservando as raízes originais da composição. Lavoura deixando pó. Lua nova, Sussarana vai passar. Seda branca na passarela levou. Oh, aluia, lua fina, risca no céu. Alça, presunha, a cara de réu. A gaia só foi tanto sangue de dó. Foi um trovejo quase a gaia só foi tanto sangue de dó. Os ciganos já subiram beira rio. É nesse meu sertão, tudo que juntei foi só pra ladrão. Putucatuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Putucatuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Já que tu vai lá pra feira, traga de lá para mim água da fulô que cheira, um novelo e um carrinho. Traga um pacote de miss, meu amigo, ai se duvisse, aquele cego cantador, um dia ele me disse, jogando um mote de amor, que eu havera de viver por esse mundo e morrer, eu havera de viver por esse mundo ainda em flor, ainda em flor. Passa naquela barraca daquela mulher maiseira, onde almoçamos paca, panelada e frigideira. Até você disse uma lua gabando a boia boa, que das casas da cidade aquela era a primeira. Traz pra mim umas brevidades que eu quero matar a saudade. Faz tempo que fui na feira. Traz pra mim umas brevidades que eu quero matar a saudade. Faz tempo que fui na feira, ai saudade, ai saudade. Ah, pois sim, vê se não esquece que ainda nessa lua cheia nós vai brincar na quermesse lá no riacho da areia. Na casa daquele homem, feiticeiro e curador, o dia inteiro é homem, filho de Nosso Senhor. Mas depois da meia-noite, o lobisomem comedor. Nos pagão que as mães esqueceu do batismo salvador. E tem mais dois garrafão com dois canguinhos responsador. E tem mais dois garrafão com dois canguinhos responsador. Ah, pois sim, vê se não esquece de trazer bujica a mim. Ai, se o meu dinheiro desse, eu queria um trancilim. E mais 3 metros de chita, que é pra eu fazer um vestido e ficar bem mais bonita que Mador de Jucadido. Quisefa de ovo aqui. Já que tu vai lá pra feira, meu amigo, traz essas coisinhas para mim. As coisinhas para mim. Já que tu vai lá pra feira, meu. meu amigo, traz essas coisinhas para mim. Essas coisinhas. Tivemos da autoria de Lomar, primeiramente na interpretação de Saulo Laranjeira, Arrumação. Em seguida, a interpretação da composição de Lomar, O Pedido, com Carmina Juarez e Paulinho Pedra Azul, numa mixagem exclusiva para este Olhar Brasileiro. O Olhar Brasileiro de hoje faz mais um intervalo e retorna para o seu terceiro bloco. Até já! Estamos apresentando Olhar Brasileiro, produção e apresentação, Omar Jobran.